autorizado. Sideral 9970, reporte estabilizado, localizador. Reportará estabilizado, Sideral. Também 570, o controle agora autorizado, servidor 366, aliás para 2510. Reporte para o ADS, Sideral 9970. Passará. Com 865, a milha do externo, tá visual com a pista? Afirmativo, 865. Ok, completando o LS, chega agora a torre 118, decimal 95. 895, bom dia, 865. Bom dia. Torre Salvador, bom 865, bom dia. Bom dia, o Gol no 865, cheque o trem, o vento é de 1,60 graus com 5 nós, autorizado o pouso na 10. Dizem pouso na 10, trem baixo travado, 865. LS Sideral 9970. 5 do externo, torre 1895, bom dia. 1895, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Tá, 9970, bom dia. Reporte passando externo, controle checado. Já está embaixo travado, vai reportar externo, Sideral 9970. Salvador, 3171, 06 para puxa, chama. 3171, 06 para puxa, é isso? Firmativo. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Seu solo foi o 0, perdão, 4-0, Ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, tenha um bom dia. Direita 219, bom dia, bom dia. Toda externa, embaixo travado, 09970. 65, bom dia, ingressa na Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 1-8-5. Livre o pouso na 10, combine 12, sideral 9970, embaixo travado. Uma Juliette, gol 865. Sim, mas o policial puxou e está impedindo a passagem. Sim, 865, chama até por. Considerar o 9970 no solo aos 43. Livrando à direita, chama o solo em 121-9 para o táxi, tenha um bom dia. Solo, TAM 3171, pergunta para o táxi. POB de 171, autonomia de 0403, alternando o galhão. TAM 3171, táxi autorizado, parte 1 no Índia, pouso de espera da 10, torre 1-1-895, ajuste 1-0-2. 102 livre de táxi e ainda para o ponto de queda da 10, quando pronto, 118-93, ano 7-1. Solo, bom dia, Federal 9970 na Alfa. Federal 9970, Alfa Juliette, parte 3, remota 07. Alfa Juliette, parte 3, 07, Federal 9970. Gol no 865, após o TAM Juliette, portão 08. Posso estar, Juliette, portão 08, bom 8 mesmo. Assim que o tráfego dá para liberar a retaguarda, está autorizado, chama táxi. azul, já pode iniciar. Fez assim, identificação, desce para 2000-102, direto do Duna, vigilância. Torre Salvador, muito bom dia, 3171.0/10, então. 3171, bom dia, autorizado alinhar e decolada 10, vento é de 1,60 graus com 5 nós. Além de decola, da 10 está 3171. Controle APSA 6570, estabilizado na RNAV da Moruga. Ok, ciente, completa final RNAV, chama agora a torre 118.95, APSA 6570. 18.95, grato. Torre Salvador, bom dia, APSA cargo 6570, está estabilizado na RNAV da Moruga. APSA 6570, complete a aproximação, agora em pista livre, tem um Airbus da TAN iniciando a rolagem na cabeceira 10 agora. Deixa eu olhar na pista livre, poderia confirmar a controle da pista, molhada, seca? Não, a pista tá seca, ok? Tá chovendo na final, confirma. Chuvinha bem leve, grato 6570, tem um trem baixado, travado, agora na pista livre. Tá 3171 confirmando livre a decolagem, ok? Azul 4040, taxa direita via Índia, ponto de esquerda da 10, torre 1185, ajuste 10-90. Sente, está autorizado, taxa via Índia, ponto de esquerda, capoeira 10, quando pronto, ponto 1895, bom dia na verdade. Obrigado, você também. APSA 6570, está livre o pouso na 10, vento é de 1,50 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, APSA 6570. Altímetro 10, 2, ok? 10, 2. 3171, decolou 50, chame o controle em 119.35, bom voo, bom dia. 935, obrigado, bom trabalho, 3171. Bom dia, 3171, contato radar vigilância, direto Leda para o 360. Direto Leda, 360, 3171. Bom dia, desça para 3.000 pés, com 012, autorizado direto o Duna, o altímetro 1.012 em Salvador, para final LSX-8. Direto Duna, 040 ali, mantemos, é. Apsa 6570, no solo 51, ao livrar à direita, chame o solo em 121, 219, tenha um bom dia. Ao livrar à direita, solo 219, bom dia. O azul 4040 está livre da decolagem da 10, vento de 150 graus com 5 nós. Juliette, parte 3, remota 03. Alfa Juliette para parte 3, remota 03. Azul 4040 decolou 53, controle 119.35, bom voo, bom dia. 1935, bom dia, bom trabalho, 4047. Delta Departure Control, good morning, 04040 Airborne, Delta Departure, check name, passing 1200. Okay, 04040, and Fort English in the morning, radio contact, direct Leda, climbing maintain level 340. Roger, climb up to 340, direct Leda intersection, thank you, 04040. 3 da Gol, estou ratificando as informações anteriores, livre LS, show estabilizado. Sim, número 1, está livre, suporte no localizador. Zulu 71, chega agora Recife, frequência 125, decimal 1, bom dia. 251, 3171, obrigado, bom dia. airlines 4040 passing level 150, Kimtech now receive center at 125.1. 1251 Azul 4040. Okay, very good, and have a nice trip. Roger, have a nice trip, bye bye. Take care, 040. Gol 93, passando do Uno, completo LS 1895 Torre, bom dia. Então, Uno 53, reautorizado para 2010, livre LS, informe estabilizado no LOC. 2000, chama no LOC, está 2953. Checando o trem, autorizado pouso na 10, o vento é 190 graus com 4 nós, o altímetro 1012, a pista úmida, ok? Chove, choveu bem leve agora há pouco. Gente, bom, não sei baixar para volta, não, pouso no zero. Recife autorizado no 330 pelo 58, decola da 10 com curva esquerda, pouca transição Aracaju, 11935, controle de transfondo de 5560. Uno 093 no solo ao 05, livrando a direita, chama o solo 21.9. Gono 759 ao controle, desça e mantenha 3 mil pés direto posição pelo altímetro 1092. 06. Alfa Juliet 06, bom 1093. Tá 3153, ok, cheque o 30, livre o pouso na 10, o vento 1,40 graus com 5 nós, o altímetro 1,02. 7, relógio travado, livre o pouso no 0, 3153. Livre o pouso no 0, 3153. Salvador, um bom dia do Ocean, né? 62, 11, informação Foxtrot. 62, você não negócio de copiar, galera? Viu, 62, 11. São 3153, no solo 09, liberando via eco, solo no 21, decimal 9. 29, boa. Fala, Salvador. Bom dia, tá 3153, entrou? TAM 3153, autorizado táxi via Alfa, reporte Tita Juliette. Passa TAM Juliette. TAM 3153, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Juliette 03, 3153. 6211, pronto, cover. Abreu 6211. Puxando 6211, autorizado Galeão, via Apesuru 10, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Saída da Euleda, após direto bridge. Aciona 5563, controle 119 decimal 35. Autorizado 360 para o Galeão, de Apesuru 10, decola da 10 curva direita. Da Euleda bridge, 5563 no transponder, controle 1926. Puxando 6211, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Chamará. Gol 1963, bom dia, guarde para a cópia. Gol 1963, informação em curso é Golf, pronto, cópia. Gol 1963, autorizado Galeão, via Apesuru 10, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5565, controle 119.35. Gol 1963, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. 59, da sala 2012, autorizado LS. 2012, autorizado LS, bom, 759. Ligação Chamber Paxton 3890. Bom, no 865, bom dia. Pronto, a informação em curso é hotel. Pronto, cópia? Bom, no 865, autorizado Brasília, via Alpha Zulu 17, o nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue da árvore, transição elefa, aciona 5571, controle 119.35. Cotejamento correto, chama para o estacionamento, gol no 865. Gol no 865, confirme o portão. Estabilizando a LF com 759. 59 chama a posição de 2895. 2895, 759. Salvador, bom dia, com 759. Com 759, bom dia. Confirmando visual com a pista 1028. Negativo visual ainda, com 759, passa 1.800 em reporta quando visual e embaixo travado, ajuste no 012. Confirmando não choque sobre o campo e pista seca, ok? Ciente, 1012, como visual, 1759. embaixada travada, Gol 759. Gol 759, livre pouso pistão 90, vento 140 graus 7 nós. Ciente, livre pouso 90, Gol 759. Então, 3890 para o TAC, temos 149 a bordo, autonomia 4 horas, e a alternativa é Natal. TAM 3890, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, Laxame Torre 118, decimal 95, ajuste 1092. 1092, autorizado táxi, via ponto de espera 10 e a Torre 18, decimal 95, obrigado, bom dia. Salvador, Rocha Nero 6219, portão é o 5, puxa pra lá. Livre se sonar, chame para o táxi, Rocha Nero 6219. Olá, olá. Salvador, bom dia, 3290, bom dia, nem mantém de 0. Nem mantém 90, 890. Solicita autorização para confins, nível 400, informação hotel. Gol 1093, informação em curso hotel, informo que o nível pré-autorizado é o 360. Aceitamos. Gol 1093, autorizado confins, via Ampizulu 16, nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge. Acena 5570, controle 119, decimal 35. Autorizado com fins no 360 pela Aperzulo 16. Decola da 10 com curva direita na saída da Euleda bridge. Transponda 5570 e o controle 119-35, gol 1093. Gol 1093, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Fala, gol 1759, livrou? Gol 1759, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 759. Tipo 5514, informação em curso é hotel, reporte ponto para cópia. Ciente, aguarde com a relação. Teste da Juliette, com 759. Gol na 759, aguarde para cópia. O gol 1759 está antes da Juliette. Ciente, autorizado o ingresso, portão 01. Portão 01, 759. 1759, vai ficar atento ao tráfego da Avian, que está puxando 05 após o mesmo ingresso de Juliette, porta 1. Ciente do tráfego, para avisar 1759. O 3890, pode chamar o controle? Afirmo, decolado aos 26, controle 1-9-35, bom pouco. 1935, excelente dia, senhora. Controle Salvador, bom dia, 3890, decolou na PUCA. Salvador, bom dia, TAM 3890 na PUCA. Bom dia, 90, 330, vigilância. 3390. Bom dia, passageiro 2229, Franciane descida, senta Golf. Rua 2229, voa Itapa, desce para 3 mil pés, livre das restrições, 1012. 3 mil, Itapa na prova. Chanel 6219, está pronto para meditar. A bordo temos 112 com 3,45 Guarulhos. O Chanel 6211, autorizado táxi via parte 20 até o ponto de espera da pista 10, Laxa-me Torre 118.95, ajuste 1012. Ok, livre, 18.95, ponto de espera da Índia, Chanel. Voo 1963 em coordenação com a equipe de som, me chame para o táxi. Triple 5514, pronto, cópia. Tipo 5514, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 130, saída Conde, decola da 10, com a primeira curva pela esquerda, aciona 0260, controle 119.35. Com 362, desce até 4 mil pés, ajuste do altímetro 012, chegada bom. Claro que eu esteja muito correto, chame para puxa o acionamento. Oi, Salvador, bom dia. Chanel 6211, ponte 0 da 10, pronto. Chanel 6211, bom dia. Autorizada a minha área de colapso. Toma 0, vento 120 graus, meia dúzia nós. Afirmativo, estende de ingresso. Ingresso de decolagem da 10621. Victoria Mike X-ray Golf. Mike X-ray Golf, prossiga. Bom dia, Mike X-ray Golf, encontro aqui no Mach 3, posição 2. Solicito autorização para rebocar a aeronave com Mach 1, posição 2. Para pushback acionamento. 1865, aguarde. Mike X-ray Golf, autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Positivo. Chama Recife, eu no 2545, alterno 3362-5-3890. 2545-2365, obrigado. Gol 1963, autorizado táxi. Até o ponto de espera da pista 10, via pátio Índia, Lacha Torre 118.95, ajuste 1012. Pedidoso azul, táxi via pátio e ponto de espera da 10, ponto 19, 118.95, gol 1963. Linha 211, decolar 233, controle 119, decimal 35, bom voo. 11935, obrigado. 11. Salvador, bom dia. Xané 6211, decolado, mantendo a Dael na sua escuta. 6211, sobe 360, voa Leda. 360, Leda, obrigado. 11093. Gol 1865, livre acionagem para táxi.